São Modulo, boa noite, Rio 5972, duas milhas do externo, foi LS baixar travadas. 972, que é legal, no 012, continua a sua estimação, cheque de recurso, aguarde pista livre. Depois baixar travada, vai dar de pista livre o 5972. Total 9907, no solo, os 4000, libere pista pela direita, solo, 1, 2, 1, 2, 1, 9. Vem pra direita, última salva, 2, 1, 4, total 9907. Tá bom. O 972 baixado e travado? Afirmativo, baixado e travado. Autorizado pouso, pista no zero, vento 110 grau 089. De pouso, Rio 5972. Hello, Tower. Boa noite, Europa 083. 83, Kubernetes 103, continue approach. Wait, runway vacate. Vai continuar approach. Boa noite, voo 9287, ponto espera da 90. Voo 9287, boa noite, mantenha o ponto espera da 90. Mantenha o ponto espera da 90. Rio 5972, no solo 50, por gentileza, agilize a liberação à direita e chame o solo em 121-9 para o táxi. Arão. Air Europa 083, the wind is 110 degrees with 8 knots, QNH 1013. Check the landing gear, you are clear to land runway 10. Clear to land Vistula, Bravo ITM, Europa 023. Gol 9287, após o pouso do 330, Lima mantém a 10. Após o pouso do 30 Lima, mantém a 10. 9287. Europa 083 underground at 52, call, oh I'm sorry, vacate the runway on your right and call ground control 129 for taxi. First to the right, 719er, good night, Europa 083. Gol 9287, reautorizado, a linha decola da 10, vento é 110 graus com 9 nós. A linha decola da 10, gol 9287. Salvador, boa noite, Oxa 6303, ponto de espera da 10, pronto. Oxa 6303, ali mantém a 10. Ali mantém a 10, 6303. Decolou 5-4, controle em 119.8, bom voo e boa noite. 19-8, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, é trip 5595, estabilizado, localizador. A 2 milhas do externo. Boa noite, aguarde pista livre, trip 5515. Guardado, pista livre. Ocean 6313, O vento é 1.10 graus com 8 nós, o altímetro 1013, livre decolagem na 10. Iniciando na 10, obrigado, 1013, 63, 03. Cinco, vento é de 1.10 graus com 9 nós, o altímetro no 0.13. Checando o trem, está autorizado o pouso na cabeceira 1.0. Ciente, trem baixo travado, livre pouso na 0.55. Ocean 6313, decolou aos 5.7. Chame o controle em 1.19, descendo a 8. Bom voo e boa noite. Controle 198-6303, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, Azul 4298, ponto de espera, pista 1.0. Azul 4298, a linha e mantém a 1.0. A linha e mantém a 1.0, Azul 4298. Flip 55 no 5, no solo 59. Ao livrar à direita, chame o solo em 121.9 e tenha uma boa noite. 4298, o vento é 1.10 graus, 8 nós, livre decolagem da 1.0. Livre decolagem da 1.0, 4298, boa. azul 1498 decolou ao 02, o controle em 119 decimal 8. Bom voo e boa noite. Controle 19 decimal 8, azul 4298, boa. Salvador, uma boa noite, esse é o TAN 3398, passando o marcador baixado, checado. TAN 3398, boa noite. Está avistado, autorizado o pouso na 1-0, o QNH 1-0, 1-3, o vento de 1-0 graus com 8 nós. Certo. Livre o pouso na 1-0, TAN 3398, obrigado. Salvador, TAN 3178, boa noite, final do 1-0. TAN 3178, boa noite, complete a aproximação, número 2 para o pouso. Aguardando. Voo 1074, boa noite, mantenha o ponto de espera no 0. Mantendo, voo 074. TAN 3398, no solo 11, ao livrar à direita, chama solo em 121.9. Livrar à direita, 219, 3398. Travou, 3178. TAN 3178, está autorizado o pouso na 10, o vento 13, perdão, 110 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Gente, tem livre pouso no 0, TAN 3178. E Salvador, boa noite, a Xanem 624, 4 milhas de externo, já baixa a nave. Oxa 624, complete a aproximação, agora a pista ali, por favor. Mantém a aproximação, aguardando, Oxa 624. Corre, voo no 074. Como será que é possível a decolagem após o primeiro tráfego? Está com de imediato. Eu vou checar aqui a possibilidade, ok? Dependendo da distância do Avianca, será possível, ok? Certo, obrigado. Voo no 24. Após o TAN na curta final, agilize a manobra ali e mantém preparos para a decolagem. Então, novo autorizado. Após o TAN, está agilizando para a linha e mantém na 24. Tá 31178, no solo aos 14, por gentileza, agiliza a liberação à direita e chame o solo em 121.9 para o táxi. Tá liberando já o 378, boa noite. Agradeço, boa noite. Alinha de pronto, agora 074. Uno 074, livre decolagem da 10, vento 100 graus com 9 nós. Livre decolagem da 0 com 074. Ocean 6224, informo o QNH 10013, o vento de 1 centena com 9 nós. Um gol iniciando a rolagem agora, aguarde pista livre, para o próximo. Gente, eu mantenho para passar, agora eu tenho pista livre, né? Mas 224. Ocean 6224, está livre o pouso na 10, o vento permanece 1 centena com 8 nós. Ok, livre pouso na 10, Ocean 6224. Corre Salvador, Tanta 305, ponto de espera, pista 0, pronto, visual com FPI na final. Após o Avianca, a linha mantém. Após o Avianca, a linha mantém pista 0, Tanta 305. Uno 074, decolou os 16. Chame o controle em 119.8, bom voo e boa noite. 19.8, obrigado, boa noite, 1074. Puxa 6224, no solo aos 17, ao livrar à direita, chame o solo em 121.9 e tenha uma boa noite. Ok, direita 1219, eu chamei, boa noite. Tá 3305, vento 100 graus 8 nós. Tipo decolagem da 10. Decolagem da 3305. 3305, decolou os 19, controle em 119, decimal 8, bom voo e boa noite. Boa noite, bom trabalho, obrigado. 3305. Torre, é o Rio 5972 para posição, ponto de espera da onda zero pronto. Rio 5972, boa noite. O vento é de 090 graus com 8 nós, está livre a decolagem da 10. Autorizada a linha, decolar, cabeceira do 0, Rio 5972. Rio 5972 decolou os 34, controle em 119.8. Bom voo e boa noite. 8, obrigado, até a volta.